4 da manhã, hora da recaída. Eu passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tava bem e vi que estava acompanhada. Passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se